Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Elba Ramalho, com um álbum gravado ao vivo em Recife, no Marco Zero, que dá nome ao disco. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. A Anunciação de Alceu Valença abre a festa dos 30 anos da carreira dessa eterna jovem e veterana Elba Ramalho. O Meu Amor, de Chico Buarque de Holanda, um dos grandes sucessos na voz da cantora, tem nesse show a participação magistral da Alcione. Só seu e que me deixa louca quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma sente beijada. Rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah. Elba fez questão de ter a seu lado parceiros que sempre a acompanharam. Além de Alceu, Geraldo Azevedo está presente em Canta Coração, uma composição dele, parceria com Carlos Fernando. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão. Canta, canta, passarinho. Canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando. Eu quero ouvir você cantando. Quero paz no coração. Eu quero ver você voando. Eu quero ouvir você cantando na palma da minha mão. E não poderia faltar Zé Ramalho com o também clássico Admirável Gado Novo. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem a margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vamos lá! Marco Zero, de Elba Ramalho, é um lançamento da Biscoito Fino, disponível nas melhores lojas de disco e informações também pelo site www.biscoitofinotudojunto.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.